Guerreiros são guerreiros, palavras são palavras. Se perde no tempo, na mente da rapaziada. Bem consciente, forte, sobrevivente. Guerreiro de atitude, maluco, chapa quente. Já viu falar, nem um franco atirador que extermina todo o povo lutador. Eu me refiro ao desemprego, que é o bandido que mata mais que o Bin Laden nos Estados Unidos. Eu falo sério, pra quem quiser ouvir. A miséria mata mesmo, pra que eu vou mentir? Só não atinge quem está na classe alta. Os playboys de terno e gravata. É difícil, eu sei que a vida é dura. Vejo meu povo sem emprego, conta a tortura. Estou cansado, cansado de ouvir promessas e promessas, irmão, sem cumprir. Não me identifico, se abate das armas. Escute bem o que eu digo. Não mente de embalo, não faça o que o sistema quer. Levar mais um pras garras de Lucifer. Nesse contexto periférico sua vida se define. A miséria faz o homem de bem entrar no crime. Como o regime cruel e eterno nos deixa cada vez mais a um palmo do inferno. Será o destino de quem mora na favela? Ou será que o divino fechou portas e janelas? Povo sofrido que só conhece a dor, talvez esquecido pelo nosso criador. Com certeza é o regime da sociedade. Roubou nossos direitos, tirou nossa liberdade. Nos privou da moradia, saúde e lazer. Emprego, justiça e vontade de viver. Cotidiano violento, se junta a rebeldia. Não é o mar de rosas, mal a periferia. Terrível pesadelo, na quebrada. No Santa Rosa foram três de madrugada. Tá embaçado, não dá pra confiar em mais ninguém. O mundo tá virado, cê não sabe quem é quem. Tá sem controle a situação. Eu quero sair daqui, mas vou pra onde, sangue bom? Minha mente tá milhão, meu barraco de madeira. Ficou soterrado na chuva de sexta-feira. Minha mulher tá reclamando, meu filho tá gripado. Nós três, no alojamento do estado. Eu só queria uma vida normal. Uma casa com dois cômodos e um cachorro no quintal. Será que é muito? Pro ser humano, é, mesmo que for, continuo sonhando. Não posso desistir, não vou me entregar. O diabo tá no jogo, pronto pra ganhar. É difícil assimilar sua vida sedentária. Desde um pai de família, as vítimas da Candelária. Mas Deus está comigo, sigo sempre firme. Lado a lado com perigo, mais longe do crime. Não quero terminar como um indigente, com filho pra criar. É melhor olhar pra frente. São várias tentações pro caminho errado. Onde o mano foi, tava desacreditado. Infelizmente, deu um desacerto. Tomou dois na cabeça e mais cinco no peito. No velório, choro e dor. Coitado do moleque, nem aos 18 chegou. O pai nessa hora se cala, fica mudo. É triste criar um filho e perder pro mundo. Mas fazer o quê? Se a vida é assim, quando chega a minha hora, ninguém vai morrer por mim. Um por todos e todos por eles mesmos. Quer nota de 100? Toma tiro a esmo. Povo sofrido que apanha, vive na tristeza. Geladeira vazia, sem comida.